А, давайте, прямо там. Pode voar da Elda presente, querida? Direto da Elda presente, da 3199. 8427. Doutor Salvador, azul 4207 na saída da Elsa. Zero na perfil da Elsa, azul 4207. 3-0, 5-6, obrigado. bom dia, 34903, decolar na torcida. 192 ao controle, 3283. Controle Salvador, bom dia, tá 3285, decolou na Dael, passa 1200, bota na proa. Da 80 no perfil da saída da Elsa, 3285.